Se alguém trair você uma vez, a culpa é dela. Se trair duas vezes, a culpa é sua. Dois amores. A minha intuição não falha. É claro que eu não tava errado. O beijo esfriou, a cama congelou. Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou. Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor. Boa sorte.